08, baixo travou? Ainda não. Reporte baixado, travado. 120 graus, 8. Baixo e travou agora, 4208. 120 graus, 10 nós, pouso autorizado, pista 90, 4208. Revelation Kilo, American 980 is ready for taxi. American 980, could you confirm people on board? 92 souls on board, ma'am, 92. 92, okay, taxi via Main April after taxiway India and Alpha to hold point 1810 and hold point tower 118.6 Q181014. Have a good flight, sir. Okay, Main April and then India Alpha is holding point runway 10, the tower 118.6 and the altimeter 1014. American 980, good morning. Autorizado pro Ditu. De Tuna, do 316. Gono 434, sua identificação, chegada a Mari, desça para o de 070. Desça ao 070, Gono 434. XP53, no meio, informe velocidade de casa. 250, 163, mantém velocidade 2501. Confirmando 3663? 3663, reduz velocidade para 2509. IP53 na nomeia, desça para 3 mil pés. O ajuste é 1-0-1-4. 3 mil pés, 1-0-1-4, 3 na nomeia. American 980, clean line up and take off for runway 10, windy 120 degrees, 80 knots. Clear to line up and take off runway 10, American 980. 4208, solou aos 46, agora 1219. 4208. Solo Salvador, azul 4208, não sei. Azul 4208, tá via Alfa Juliette, posição 03, parte principal. Alfa Juliette, 03, 4208. Ah, ok. Chené 6200. Baixou, travou? Tô chamando a, o Sal? Tô muito bom dia, Chené 6200. 6200, Chené, 1014, 120 graus, 8 nós, for autorizado, pista 10, check trem. 4014-3663. Trip 5316, desça para 2 mil pés, autorizado DLS, após estabilizado. Perfil autorizado DLS, atrás autorizado 5.6. Passagem do 2223, desça para o Enjoo 050. Passarei 2223. Desça para o Enjoo 050, passarei 2223. 050-2223. Gol 1434, desça para o Enjoo 060. 60, bora lá. Okay, American 980, maintain position. Holding short, American 980. NM 6225, essa indicação chegada a bom, desça para o nível de voo 070. Aqui é o Kilo, frequência livre para coordenação. Lima, Charlie, Papá, para serviço de informação e alerta, chame Recife, 125.45, alterna 126.85. Runway 10. Line up and wait, runway 10, American 980. 5316, compra de aproximação, torre 18.6. 18.6 para torre, graças seja. Pode ser, via 3663. Ah, 3663, desça para 2 mil pés, autorizado LS, após estabilizado. 3663. Cruzamento da 10, Bruxa 81. Estado livre, 3166. 6200, Chiné 50, libere 1219. Libere 219, 1362, 00, cara, P2223, desça para 4 mil pés. O ajuste é 1-0 no 4. 4 mil, 1-0 no 4. 6200, livrou o nosso escudo. Oi, Sané 6200, bom dia. Taxi Alfa Juliette, posição 04, eu faço principal. Alfa Juliette para o 04, 6200. Zero, American 982. No 434, está descendo um pouco à direita para desviar de alguma forma. Sente gol no 434. Leda, após posição, eu diz. Quando intercepta, eu perdulo 44 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 199.35 e aciona 5032 no transponder. Para 2009. Leda, 79 no 434. Guarulhos, saída da El, após Leda, Eudes, tentando ter via peso do 44, controle de salvador 1-1-9-3-5, transporte 5-0-3-2-3-1-7-9. Correto, portão 7, chama pronto o suspeito de treinamento, TAM 3179. 7, filmo, monta pronto. TAM 3663, torre 18.6. Boa. AMS-225, desça para o Nijô 060. 060, aqui AMS-225. E 52 na Salvador 119.35. 04. Obrigado. Affirmative. Nodri. Affirmative. Parks America 980, we're passing 3000 for 330. Corri 1 no norte, decimal 62 para o cruzamento. 63, continua a aproximação, aguarda a pista livre. 34, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 020. Seu limite será logo. 4. Imediato, Bruxuto. Cruzamento autorizado. Trip 53 ano meio, 53 direita, 1219. 3, pouso autorizado, pichino 0, 920 graus, 79, 1014. Livre pouso, 0, TAN 3, 63. Gol 1, 4, 3, 4, para interceptar o pouso do localizador, curva direita para o 080. Direita 080, intercepta o gol 1, 4, 3, 4. Pedindo 060-6622. Com quem para o controle? Continua 6225, atingindo 060. Tá na 6225, desce para 4000 pés, ajuste 1-0-1-4. 4000 pés, 1-0-1-4, atingindo 6225. Tá na 6225, informa a velocidade indicada. Tá passando 240 nós, reduzindo para 200-6225. Tente achar na M225, reduz a velocidade, será o número 3 para aproximar. Tente reduzindo o número 3 para aproximar, achar na M225. Gol 1434, desça para 2000 pés. 2000-1434. Interceptando o lock, passarei 2223. Passarei 2223, compete aproximação, torre 1-1-8, decimal meio. 8, bom dia. Torre, bom dia. Passaria do 2223. Está estabilizado no lock. 2223, continua a aproximação. Aguarde pista livre. Aguarde. Sané 6225, vetoração para sequenciamento, curva direita para 230. Seu limite será localizado. Direita 230, limitado pelo localizador 6225. 6225, desça para 3000 pés. 3000 pés, Sané 6225. 3663, um solo 56, libere à direita, solo 21.9. Bora 219 à direita, 3663. O Bruxo 81 na linha e decola sem parada, confirma. Ok, alinhar e decolar sem parada. Vento 120 graus, 08 nós, tráfego passando marcador externo. Cara, bastante travado, passarei 2223. Afirmativo, continua a aproximação, tem um bandeirante alinhando e sem parada, decolando sem parada, ok? Sim. Tô Alfa, reporta antes da Juliette. Reportarei antes da Juliette, 3663. Ok, Copiado, está autorizado o Sierra 9691 uniforme, nível no 05, decolada da pista 1 no 7, com curva direita, corredor axé restrito no 1000 pés. O controle opera em 1.9.35, aciona 5010 o Sierra Mike Fox Trotz, informe o PAT. Tá na 6225 para interceptar o curso do gradador, curva esquerda pro 145. Desça para 2000 pés. Esquerda 145, descendo para 2000 para o localizador 6225. Passarelo 2223, livre pouso 120 graus 089. Livre pouso, passarelo 2223. Se é Mike Fox, livre acionar, chame para o táxi. O Bruxo 81, decolado ao 58, controle 1.9.35. American Line 980, contact Recife, frequency 125.45, enable 126.85. 125.45, 128. 126.85, American 980. Gol 1434, chame torre, 1.8.6. 2.8.6, gol 1434. Procede Juliette 02. Juliette 02, Juliette. 2 Salvador, gol 1434, baixou e travou, pessoal. 434, número 2, tráfego Rio Preto Sede, 30 segundos sem cruzar a cabeceira. Guarde pista livre. Mas era pista livre, gol 1434. Livre Conte, está presente? Bruxo 81, autorizado Conte. Está autorizado LS nessa Pro, 6225? 6225, autorizado LS. Escravo 2223, solo 1100, libera a direita, chino solo 2199. Direita 219. Sol, passarelo 2223, bom dia, libera o susto. Passarelo 11 dia Alfa, reporta Anso da Juliette. Anso da Juliette, reporta. Tané 6225, completo de aproximação, chame torre, 1.8.6. Completo de aproximação, chamando torre, 118.6, hoje né, 6225, grátis, bom dia. Torre Salvador, muito bom dia, hoje né, 6225, estabilizado em LS 10. Número 2, continua a aproximação, roda de pista livre, 6225. Número 2, 6225. Alfa visitou Juliette, mantém 1500 pés, depósito através de Paris. Juliette atende para o tráfego no mesmo sentido, 3 milhas, mantendo 1500 pés. É o Charlie 1950. Alerta para remota 104. Foram 434, solo 1102, libera, enxame solo 219. Libera, 1219, vou no 434. Novo Salvador, bom dia, vou no 434, estou. No 434, prossegue Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, vou no 434. Solo, Salvador, tá 3179. Pushback, observando a passagem do Embraer da passarela da retaguarda, coordenação com a equipe após o mesmo, tem livre puxa acionamento no 7, chame táxi. Ok, sente após a aeronave da retaguarda, coordena com o pessoal de solo, e ele vai reportar o 3179. Good morning, 10-3-3-0-4, reaching 160, we have a formation, Kilo. 10-3-3-0-4, Copa Tent, bom for arrive, descent further 050. 434, Juliette para 03. Juliette para 03, para 434. Dois, um no uno, prossiga. Nós não temos o plano ainda, esse mar de calças fora. Pela, a rota prevista para o Galeão? Da El Leda Bridge. Leda do Fokker 100 que pousou na 10. Vento 1,40 graus, 7 nós, livre de decolar. 6225, solo 05. Libere, chame solo 219. Libere, chame 219, chame 6225, grave. No 434, estou ciente, o Infero acabou de mudar seu portão, mantenha a posição, iremos coordenar com a mesa no 434, já estamos coordenando com a Infraero. Vem aguardando, vou no 434. Salve, Chiné 6225, bom dia, decora Fox 3. Fora do solo, mais Fox. 64 milhas noroeste de Salvador, vou ir na proa de Bonf, reporte pronto para a descida. Patrão de Salvador, muito bom dia. Papá Romeu Serra, Mike Fox. Papá Romeu Serra, Mike Fox, se mantendo meu pé no corredor, reporte na parada baixa. Excelente, Mike Fox. Serra, Mike Form, informe para o ideal para o destino. Seria 225, Sara. Serra, Mike Form, tem condições de voar direto ao destino? Afirmativo. Sim, Serra, Mike Form, autorizado, direto ao destino, do voo 105. Sim, Mike Form. Houve uma falha, ok? Na coordenação do seu gate. Nós tínhamos pago anteriormente o do setor, porém o Infraero mudou aqui no sistema quando o senhor já estava nesse presente setor. Foi coordenado agora um novo gate. Para isso, o senhor tem que, terá que taxiar pela pista em uso, o número 434. Vai prosseguir, então, Índia e Alfa, e na, no ponto de espera de São Minha Torre, no 86, para ingressar na pista e prosseguir para o novo portão 07. E Índia Alfa, no ponto de espera de São Minha Torre, 186, eu vou no 434. 31, 79, táxi, 112, 410, Atena Galeão. Copiado, 31179, prossegue táxi via Pátio, Índia e Alfa. E no ponto de espera, chama a torre 1186, ajuste 10114. Ok, gente, táxi via Pátio, aqui Alfa, 1014, é o ajuste na espera da 1014, 1019, indo ponto de espera e aguarde. É o ponto de espera, agora. Vai prosseguir via Juliette para o 01. Quem que dá passagem para o Bazatá após Juliette para o 01-628. Azul 4208, Recife 370, copia? Autorizado, 370 Recife, via Proisque 58, decola 10, curva esquerda. Pucaru é a saída. Controle Salvador, opera 199.35, aciona 5041 no transponder, Cotese. Então, irei coordenar com o Recife, o 310, aguardando a autorização, o azul 4208. 434, vou observar a aeronave da TAM, é um 321 que ele vai ingressar aí pela Brava. Enquanto ele ingressa na pista, o senhor libera a direita pela Charlie e retorna pelo Pátio 1. Tá, 319. Bom dia. Observe essa aeronave da Gol, a mesma vai ingressar aí na cabeceira e vai liberar a pista na diária, ok? Enquanto isso, o seu ingresso ali mantém. Ok, gente, observe a aeronave, autorizado. Ok, te considere, vai seguir o Gol então. O senhor vai seguir aí. A 1434 é esquerda, ok? Era para você ingressar pela Brava e liberar na Charlie. Agora, taxi à esquerda para liberar pela Brava, ok? Taxi à esquerda, o 1434, para liberar ali na... para contornar essa área gramada aí. E o TAM ingressa pela Charlie em linha e mantém na cabeceira, ok? Ah, ok. Então, 07 por... Ok, no 434, prossiga seu táxi até o portão 07. Zero. Pode manter, me escuta. Até o corte. Juliette, informe se está mantendo 1500 pés. Afirmativo, ele está mantendo 1500 pés, vou para o Juliette. Rafa Romeu, Índia November Alfa, narrada, Dória Visual com o campo. Índia November Alfa, Torre 1986. Torre 1986, Índia November Alfa, obrigado, bom dia. Alfa Vista Juliette, informo que recebo 1800 pés. Porém, o instrumento está marcando 1.500 para verificar posteriormente a rota Juliette. Alfa na rotatória visual com o campo. 102.000 feet, can unit 104, clean ALS, final report set. Roger, 102.000, 104. Controle, poderia confirmar o ajuste altímetro para o Alfa Vita Juliette? Alfa Vita Juliette, o ajuste é 1.0 no 4. Ajustado no 0 no 4, Alfa Vita Juliette. Vitor Juliette, está visual com Índio November Alfa.